A paz do Senhor, irmãos, irmãs, vamos dar continuidade depois do relatório que foi feito nos últimos 2 dias, a leitura do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22. É um capítulo importante pela transição de Davi para Salomão. Ou seja, Davi preparando a construção do templo e depois as orientações de Davi a Salomão. Com um último recorte, que é o fato de Salomão ter se deixado levar pelo pecado e ter comprometido a história de Israel, que nunca mais, até os dias de hoje, 2025, conquistou a extensão daquilo que Davi conquistou e nunca mais ocupou um lugar na história como ocupou no período de Davi. É um capítulo muito importante. O segundo livro de Crônicas vai trabalhar com o ministério de Salomão. Mas aqui nós temos o momento exato da transição entre Davi e Salomão. Capítulo 22. Mas antes disso, eu leio, como devocional também de abertura, um texto que o pastor Paulo Bueno de Camargo, hoje congregando na Igreja Presbiteriana no Paraná, nos enviou. O Messias que desafia as expectativas. O Messias que desafia expectativas. O texto diz assim: dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, 16 até 21. Irmãos, irmãs, no início de seu ministério, Jesus faz uma declaração que ecoa também até hoje. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, conhecedor das Escrituras, como já demonstrado no deserto. Jesus escolhe ler um texto que revela sua missão: anunciar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados, libertar os cativos, afirmar que aquela palavra se cumpria ali. Ele se apresenta como o Messias. Mas não o Messias que os religiosos esperavam, e posso afirmar que não o Messias que os religiosos ainda esperam. Eles ansiavam por um líder político. Como nós temos visto, milhares de cristãos e uma centena de pastores se atrelando a líderes políticos. Não, o Messias, não, os judeus não ansiavam por um líder político. Ou melhor colocando, eles queriam um líder que fosse político, triunfante, ligado ao poder. Jesus, porém, se identifica com os vulneráveis, com os esquecidos, e essa verdade ainda nos confronta. Irmãos e irmãs, nós temos que repensar, pensar e repensar o que nós entendemos por Messias, pelo ministério efetivo de Jesus, se queremos de fato ser cristãos. O Cristo revelado em Lucas não cabe no modelo moderno que tantas vezes associamos à riqueza, à influência e ao prestígio. Se você prestar atenção, isso tudo tem a ver com líderes de diversas denominações evangélicas, cristãs, católicas também, que desejam o quê? Riqueza, desejam influência, até política, e desejam prestígio. Sua missão continua desconfortável. Quem busca um evangelho sem cruz. Aliás, essa grande comissão permanece até hoje, deixando desconfortável essa expectativa dos líderes. Por quê? Ele continua sendo um desconforto. Pobreza de Jesus, a sua opção pelos vulneráveis, continua deixando desconfortável as pessoas que buscam um evangelho sem cruz. Só há evangelho se houver também a cruz. Esse texto é de A.C. Barro. Louvado seja Deus por essa abertura devocional. De certo modo, isso tudo tem a ver com esse momento da história de Israel e que, a partir de então, nunca mais. Não é que durou 50 anos, 70, 100, 1.000 anos. Não, nunca mais Israel foi aquilo que experimentou no período do rei Davi. Por isso, ele também é um prenúncio de um agir messiânico. Muito embora tenhamos que reconhecer que o período dele é marcado por guerras, lutas, mortes, e por causa do derramamento de sangue, de tanto sangue, ele de modo algum pôde, o Senhor não deu a ele, e ele não pôde erguer o templo. Mas até hoje, na história de Israel, há um saudosismo na bandeira de Israel. Há a estrela de Davi, porque Israel nunca mais ocupou o lugar que ocupou no período de Davi e nunca mais ocupará. Nunca mais ocupará, só no momento em que se render ao Senhor Jesus de fato e de verdade. Só no momento em que eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias de Israel, que Jesus é o Senhor. Mas isso não serve só para Israel. Isso serve para mim. Isso serve para você. Para que nós tenhamos uma devida cristologia, um cristocentrismo, e mudemos a nossa expectativa por contrário ao que temos visto e vivido e nos alinhemos com o Messias em sua vida e em seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor, que todos nós possamos nos comportar e nos adequar ao Messias de Israel. Eu agora vou ler o texto. O primeiro livro de Crônicas, e você vai nos acompanhar, pode ler junto ou depois refletir sobre isso. Isso foi só abertura. Agora vamos ver o texto. Primeiro livro de Crônicas, como eu disse, capítulo 22, a preparação do templo. Vamos ver? Então concluiu Davi: esse é o lugar para edificação do templo de Deus. Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e essa casa ele deve construir para Yahvé, deve ser magnífica, em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. E Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para o Senhor, para Yahvé, Elohim, Hashem, Eloá, um templo ao Senhor, o grande eu sou. E Davi disse a seu filho Salomão: meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras, não construirás um templo ao meu nome, porquanto fostes violento demais e derramastes muito sangue humano na terra diante da minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, seu nome será derivado de Shalom, Shelomo, ou seja, Salomão. E eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba, seu pai, e ele será Raben, meu filho. E assim estabelecerei para sempre o trono do reinado dele sobre todo o povo de Israel. Olha que coisa linda! Estabelecerei para sempre. Isso projeta para o momento final, escatológico, depois da manifestação do Anticristo, quando Israel abriu os olhos, então o templo estará reerguido, para que o reinado dele se cumpra e Israel se volte definitivamente ao Senhor. E eu quero juntar não só Israel, os cristãos também, como vimos agora na leitura de abertura. Diz o texto no versículo 11: agora, pois, ó meu filho amado, que Yahvé esteja contigo e te dê forças para concluir com êxito a construção da casa de Yahvé, o Senhor teu Deus, como ele próprio prometeu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares sobre todo Israel e para obedecerdes a Torá de Yahvé. Torá é lei, irmãos. Então, para obedecer, diz a lei do Senhor. A lei do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Salomão e o nosso Deus. E hoje nós pensamos na lei não só como o Pentateuco. Naquele momento eles tinham no Pentateuco a lei, mas hoje nós sabemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e ela vai muito além do Pentateuco, ela se projeta em toda a Bíblia. Versículo 13: se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos que Davi ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35 mil toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverá de aumentar a quantidade desse material em muito mais. Além disso tudo, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, que Yahvé esteja contigo. Irmãos, quero dar uma. Fazer um parêntese aqui. Agora, pois, levanta-te, o chamado de Davi a Salomão, mãos à obra, que Yahvé esteja contigo. Queridos, todo o desejo de Davi se reflete na oração do filho Salomão, que você pode conferir no verso 12, 1 Reis 3, de 5 a 14, 2 Crônicas, capítulo 1, de 7 a 12. O ouro, prata, bronze e ferro acumulados por Davi, em sua maior parte, eram despojos de guerra obtidos durante 40 anos de campanhas militares sangrentas. Aqui eu quero repetir o que já disse, se você não ouviu: era comum que os povos que venciam as guerras levavam toda a riqueza dos países, dos lugares, das vilas, dos vilarejos que tinham sido derrotados. Então, se levava o ouro, a prata, o bronze, o ferro, se levava o despojo de volta, e no caso aqui, para Israel. E Davi fez isso durante 40 anos. Ele foi guardando e colocou agora na mão de Salomão para que o templo fosse erguido. São 40 anos de campanhas militares, infelizmente sangrentas, como diz o verso 8, como diz 17, verso 4, e 2 Samuel 8, versículo 2. Quando Ciro, o rei persa, que eu disse para vocês, que quem não ouviu, então ouça, que inaugura um novo tipo de império, de imperialismo, quando Ciro, o rei persa, conquistou a Ásia, tomou cerca de 750 quilos de ouro e metade da quantia de prata mencionada nos versos 14. Curiosamente, o rei Salomão, mediante seu comércio, chegou a ganhar 666 talentos, cerca de 19.800 quilos de ouro anualmente por muitos anos. Foi um momento de grande prosperidade, como nunca antes visto na história de Israel, maior até que a de Davi. Ele aumentou a riqueza de Israel. Não aumentou o simbolismo que Davi representa para Israel até os dias de hoje, 2025, mas aumentou a riqueza de Israel, como nunca antes. Assim, sob a liderança de Davi e posteriormente, então, seu filho Salomão, o reino de Israel chegou ao ponto mais elevado do seu esplendor e prosperidade como nação, tendo começado com quase nada, escravos no Egito. Agora Israel tinha um grande e fértil território próprio, uma nação organizada, com governo estável e justo, sem receio de nada, nem de ninguém. Um bom e longo tempo de paz e prosperidade, no qual o favor de Deus era explícito e generoso. Irmãos, agora atenção, contudo, em poucos anos, devido à degeneração espiritual e à falta de obediência ao nosso Deus, a Yahvé, todo o reino começa a ruir. Salomão que pediu sabedoria, Davi pediu sabedoria para o seu filho, Salomão pediu sabedoria, mas num período do seu governo ele não foi fiel ao Senhor, não foi fiel à sabedoria que Deus deu a ele, Deus concedeu a ele. E tudo começou a ruir, e tudo começou a desmoronar, caindo numa situação da qual não se recuperou até os dias de hoje. Eu estou falando de 2025. Pode ter forte tecnologia, pode ter armamentos, pode ter tudo que tem hoje, mas nunca mais ocupou o lugar estratégico que teve ali no Oriente Médio, como nesse período de Davi e Salomão. Não se recuperou até os dias de hoje, como bem se pode notar pelos noticiários diários, continua sendo alvo dos inimigos e muitas vezes é vencido pelos seus adversários. E isso só acabará, irmãos, depois da manifestação da impiedade, da iniquidade, quando de fato os joelhos deles se dobrarem. E eles vierem a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, terão um momento final de esplendor e depois participarão do esplendor eterno, porque Deus não esquece a sua aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, renovou com Isaac, renovou com Jacó, que passou a se chamar Israel. Deus não se esquece da sua aliança e devolverá. No final do período que estamos vivendo, e penso que seja breve o que estamos aguardando a volta do Senhor, mas antes haverá ainda muitas dores, muitos sinais da maldade, da impiedade, e por causa disso eles voltarão ao esplendor, só no momento final, histórico como nós conhecemos. Só no momento final, na segunda metade de um tempo completo, 3 anos e meio, num período de 7 anos. Entenda que isso pode ser literal, mas também pode ser um tempo completo de iniquidade, de maldade, e só depois da metade desse tempo, os últimos 3 anos e meio, é que eles acordarão e confessarão a Jesus como Senhor. Eu espero que a igreja também acorde. E acordando a igreja, poderá cumprir a grande comissão. Fico estarrecido como nós nos desviamos da sabedoria de Deus, do propósito do Senhor, do modelo de vida de Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o que nós chamamos de igreja cristã é exatamente igual a Israel, se desviou demais do propósito. E fica a minha oração em particular, para que a igreja volte a ser como Jesus, a parecer como Jesus, a abrir, como diz no planejamento estratégico da Igreja Assembleia de Deus Galileia, ser como Jesus, fazer discípulos de Jesus, abrir grupos pequenos, grupos familiares, plantar grupos familiares, expandir o Evangelho, fazer conhecida a grande comissão. Ir fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinar aquilo que Jesus ensinou. Que assim seja com todos os irmãos, com todas as denominações, em nome de Jesus, para que não nos surpreendamos como virgens, mulher, virgens sem azeite. Uma igreja sem azeite, sem a presença do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, metade dessas mulheres, dessas virgens, ou seja, da igreja, Israel e igreja, nós não sejamos colocados para fora, mas cheios do Espírito Santo, que nós sejamos convidados pelo noivo, o Senhor, a adentrar com ele na eternidade. Finalizando o texto, irmãos, irmãs, Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que cooperassem com seu filho Salomão, encomendando: Yahvé, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco e vos concedeu descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações e a terra foi toda submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma a fim de buscares Yahvé, o Senhor vosso Deus. Erguei-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra ao Senhor, em honra a Yahvé, o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, louvado seja pela leitura de mais um capítulo da Bíblia. Irmãos e irmãs, eu finalizo só dizendo uma última coisa a você. A Salomão faltou sabedoria durante um tempo, grande tempo, para dar prosseguimento àquilo que Davi teve de relacionamento com Deus. E nós, não que sejamos inerrantes, jogue essa ideia fora. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós não somos pessoas sem erro. Nós não somos pessoas sem pecado. Os irmãos precisam perdoar outros irmãos. Irmãs precisam perdoar outras irmãs. Irmãos e irmãs, todos se perdoando e todos ajudando a cumprir a grande comissão, cheios da sabedoria de Deus, fazendo da própria vida um templo de adoração. Se isso não acontece, a igreja não caminha. Ela pode até ajuntar pessoas, ela pode reunir muita gente, e muitos, por causa dessa reunião de uma grande quantidade de pessoas, ganham prestígio e acham que a sua comunidade então é prestigiosa, que ele está cheio, o líder está cheio da unção, porque ele consegue atrair muita gente. Eu quero dizer a você que atrair muita gente, o Silvio Santos atraiu, o Chacrinha atraiu, os times de futebol atraem, os times de outros esportes atraem. Atrair pessoas para uma determinada comunidade não significa que essa comunidade é fiel ao Senhor Jesus. Isso é uma bobagem. Esse prestígio é fútil, como diz o texto que nós lemos na abertura. A riqueza que vem com o aumento de pessoas numa igreja é uma riqueza que não vai levar a nada. A influência de ter muitas pessoas em uma denominação ou numa igreja local é uma influência vã, é uma influência que vai conduzir todos afora da eternidade. Nós precisamos de uma missão contínua, compatível com o evangelho da cruz. Senão, nós realizamos atividades de dia e de noite. Acompanhamos como pastores e pastoras o nascimento das crianças e devemos fazer isso. Devemos fazer o que eu vou mencionar. Ficamos felizes quando os pais de alguém dão à luz a uma nova pessoa e visitamos. Que bom! Depois acompanhamos na infância e aos ministérios infantis. Que maravilha! Isso é bom também. Acompanhamos os jovens, seus namoros, noivados, seu casamento. Isso nos deixa alegres e nós participamos desse casamento. Que bom! Que ótimo! É importante também estarmos presentes. Depois acompanhamos os casados na sua vida marital, conjugal, e ficamos felizes quando o casamento vai bem, e devemos consolar os viúvos e viúvas, e devemos consolar aqueles que se separaram, porque alguma coisa aconteceu e eles não puderam continuar juntos. Devemos ser solidários. E isso tudo é muito bom para a liderança e para o pastorado, que nós acompanhemos as pessoas e cheguemos à idade mais elevada e acompanhemos os idosos e sejamos solidários a eles e cuidemos deles, porque às vezes nem a família cuida. A família interna não asilo, interna no hospital e se esquece deles. Desonra o seu pai e a sua mãe, que é um mandamento. Para nós honrarmos pai e mãe, isso é um mandamento com promessa de Deus. Isso tudo que eu mencionei é para líderes e pastores e é muito bom, é muito agradável, dá prazer esse acompanhamento pastoral. Cada ministério da igreja dá para nós uma grande satisfação de ser parte desse trabalho, do nascimento até a idade mais elevada. Isso tudo dá muito prazer. As reuniões de planejamento dentro da igreja acabam nos motivando, o desenvolvimento da missão nos motiva para realizar, só que às vezes para nisso, muitas vezes está parando nisso e desemboca nessa riqueza que o mundo também tem. Riqueza por riqueza, o mundo também tem. Influência por influência, o mundo também tem. Prestígio por prestígio, o mundo também tem. Isso não nos faz cristãos. O que nos faz cristãos é ser como Jesus e fazer como Jesus. É cumprir a grande comissão, o grande mandamento que Jesus nos deixou após a sua ressurreição. É só isso que nos dá plenitude, o fruto do Espírito Santo em nós. Preste atenção, o fruto do Espírito Santo em nós, os frutos ministeriais, sim, ser como Jesus, fazer como Jesus. É isso que nos completa. Nos completa totalmente como ser, senão vamos ser como Salomão, que começa bem com sabedoria, como Rabem, o filho, filho do Aba, do paizinho, do pai querido. Começa bem, mas depois se perde. Não que nós não erremos, nós erramos. Aí temos que nos arrepender, pedindo perdão e mudando de comportamento. Todavia, irmãos, hoje é o dia, essa é a noite, essa é a hora de nos convertermos de fato, de tomar uma decisão. Nós seremos a igreja do Senhor Jesus, compatível com o Senhor Jesus, e vamos além das tarefas da igreja, das reuniões da igreja também, e vamos além da participação ou não nas igrejas, e vamos além do julgamento das pessoas, e vamos perdoar as pessoas, e vamos incluir todas as pessoas para que as pessoas conheçam a Jesus, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento de transição entre Davi e Salomão, há um grande ensinamento. Nós temos que ter a ousadia de Davi, que conquistou do sul ao norte, impressionante, o território de Israel, do sul, próximo do Egito, ao norte, como Deus havia prometido a Abraão, e Abraão comprou muito dessa Dando terra. prosseguimento, Depois, meus meus irmãos. irmãos, Abraão cumpriu. Comprou, Isaac comprou, Jacó, chamado Israel, depois comprou. Que maravilha! Depois Salomão exerce um reinado cheio de prosperidade. Que maravilha também! Mas isso tudo só nos dará plena satisfação. Como diz um cântico antigo, satisfação. É ter a Cristo. Não há melhor prazer do que agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um amigo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, irmão. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim eterna. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos assim, para desfrutar de uma vida plena agora e de uma vida eterna de êxtase completo, vivendo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. É o que eu desejo mais profundamente para a minha própria vida e para a sua vida como cristãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.